já não sei o caminho que devo seguir, seguir. Ela jogou minha aliança pra depois partir, partir. Um lenço branco acenava, dizendo pra mim, pra mim. Um sonho desfeito, pois sinto no peito a dor do meu fim. Se existe a felicidade, justiça e amor, amor, por que então Deus me deu um destino de dor, de dor? Há poucas horas alguém a notícia me deu quem eu tanto amava e me desprezava na estrada morreu. Pois no local confirmei a notícia que deu-me alguém. Nesta estrada maldita foi-se a vida do meu bem. Todos estavam com vida, somente o meu bem morreu. Em desespero eu grito, eu quero morrer, meu Deus. Quando os meus olhos a viram em pranto cair, cair, a minha voz que tremia, eu quase perdi, perdi. O lenço que acenava manchado ficou, ficou, cobrindo seu rosto, meu grande desgosto, perdi meu amor. Se existe a felicidade, justiça e amor, amor, por que então Deus me deu um destino de dor, de dor? Há poucas horas alguém a notícia me deu quem eu tanto amava e me desprezava na estrada morreu. Pois no local confirmei a notícia que deu-me alguém. Nesta estrada maldita foi-se a vida do meu bem. Todos estavam com vida, somente o meu bem morreu. Em desespero eu grito, eu quero morrer, meu Deus. Pois no local confirmei a notícia que deu-me alguém.